De férias viajas pra longe num sentido vazio, cansaço, pulmão, a vida por um fio. Procuras o ar puro e não sabes onde tem. Devastaste, expuseste o asfalto e concreto empilhado. Progresso levou a viver enjaulado por cima de vales onde a cerca era flor. Poluíste a água que a vida te foi concedendo, indústria das cópias fazendo veneno, que pensas importante a todos vender. Nunca mais uma fruta sem troca, tirada e comida. Te vendem o que comes e o que chamas de vida. É atar nossos pés e os seios da mulher. E aí o poeta ergue a voz, ensaia de novo, trazer nova luz pra despertar o povo, que hoje na terra é o rebanho maior. Pois há homens que matam irmãos para impor o conforto, poder econômico nos deixa absorto, impede tornar nosso mundo para nós. Essa estrela que você vê brilhar não é só luz e devia saber. Ainda tem condição de explodir. Sua história virá num quasar, muito antes do homem existir. Essa terra era bela, rapaz. Foi você quem traçou o Equador. Hiroshima não vai lhe esquecer. Se você pensa que este céu azul, e você nada faz pra manter, está aí só pra lhe proteger. Veja bem, não existe o seu céu. Essa estrela que você vê brilhar não é só luz e devia saber. Ainda tem condição de explodir. Sua história virá num quasar, muito antes do homem existir. Essa terra era bela, rapaz. Foi você quem traçou o Equador. Hiroshima não vai lhe esquecer. Se você pensa que este céu azul, que em você nada faz pra manter, está aí só pra lhe proteger. Veja bem, não existe o seu céu.